sem você, sem amor, é tudo sofrimento. Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão. Você é o que resiste ao desespero e à solidão. Nada existe, o tempo é triste sem você. Meu amor, meu amor, nunca te ausentes de mim, para que eu viva em paz, para que eu não sofra mais tanta mágoa assim. Mágoa assim.